O momento mais aguardado chegou. O maior show automotivo do Pará vai começar agora. Paredão Trimiterra. Qualidade, tecnologia e muita pressão. Um projeto exclusivo e inovador, tocando todos os ritmos com a mesma qualidade e perfeição. A hora é agora. Alô, galera. O Paredão Trimiterra chegou. Então, toma pressão. Aí, DJ Mariano, mete som, meu compadre. Não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Paredão Trimiterra. Qualidade, tecnologia e muita pressão. Te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Batom na minha camisa, você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Lastrana, rodas e pneus. Longe de você, juro não consigo. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há.

Bruno e Trio. Agora. Eu dei com uma boca insensata. Me faz cair em teus pés. Combinou tua boca e minha boca. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos. Lábios tão bonitos. É o amor. Pensar em você. Eu não posso esquecer meus lábios. O amor, lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer meus lábios. Tudo quase fechado. Eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer. Sem saber,